e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa, às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no canal 2 da Antena Web. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, nosso amigo Carlos Pitt, aqui é o Victor e aqui é o Léo, nós estamos com você. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Seba do Inimigos HP. Oi, galera, aqui é o André. E aqui é a Karina. E nós também estamos no programa do Carlos Pitt. Aqui quem está falando é o Zé Henrique. Oi, gente, aqui é o Gabriel. Nós também estamos ligados com vocês aqui com o nosso amigo Carlos Pitt, valeu? Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô você, tudo bem aí? Tudo legal? O programa Carlos Pitt tá no ar. Forte abraço. Segue a gente no Twitter, @ Carlos Pitt. No Facebook, procura lá Carlos Pitt ou programa Carlos Pitt. Também acompanha a gente no YouTube, tá? Acesse o meu site, carlospitt.com, www.carlospitt.com. Pitt com 2T e Y, ok? Legal? Tudo de bom pra você. E agora, pra você que tá ligadinho comigo, tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô, gente! Alô, você que está curtindo mais um programa Carlos Pitt. Tô essa semana de novo aqui, hein? E hoje eu tenho duas duplas muito bacanas, viu? E logo, logo, as duas duplas estarão fazendo entrevista aqui no programa Carlos Pitt, hein? Fiquem atentos. Vou começar falando aqui de uma dupla muito querida, que é a dupla Larissa e Rafael. Há um ano eles vêm conquistando o Brasil inteiro com um projeto inovador na música sertaneja. A Larissa é nascida em São Paulo e cantou 10 anos na banda Country Montana. O Rafael é nascido em Santo André, São Paulo, e cantou 10 anos em uma dupla sertaneja chamada Rony e Rafael. Em uma noite, o parceiro do Rafael não pôde cantar, então a Larissa foi cobrir o show. Nascia assim a dupla Larissa e Rafael, e no mesmo dia eles foram apadrinhados por Edson e Hudson e Jorge Mateus, que estavam no local. E hoje a dupla deixa sua marca por onde passa. Qualidade musical, alegria e um repertório com muita música dançante. Gente, eles são demais e eu vou lançar um novo trabalho deles aqui pra você conhecer. Larissa e Rafael, vem voando! Fez muita sacanagem com meu coração. Pensei que era amor de verdade, era só uma miragem, uma grande ilusão. Então logo bateu suas asas, fez o nosso ninho de amor esfriar. Voando pra outra estação pra poder se esquentar. Quero só te perguntar sim ou não devo te esperar. Como um beija-flor pro seu ninho, amor. Vem, vem, vem, vem voando. E o meu coração está te esperando. Vem, vem, vem, vem correndo. Só Deus sabe o quanto estou sofrendo. Vem, vem, vem, vem voando. E o meu coração está te esperando. Deus sabe o quanto estou sofrendo. Chegou contando vantagem, fez muita sacanagem com meu coração. Pensei que era amor de verdade, era só uma miragem, uma grande ilusão. Logo bateu suas asas, fez o nosso ninho de amor esfriar. Voando pra outra estação pra poder se esquentar. Quero só te perguntar sim ou não devo te esperar. Como um beija-flor voou, volte pro seu ninho, amor. Vem, vem, vem, vem voando.

ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. E aí, tudo bem? Tudo legal? Sou eu, Carlos Pitti, aqui na sua rádio, para toda a nossa rede. Obrigado pela sua audiência. Programa Carlos Pitti está no ar, hein? Quer mandar um recado para mim? Quer escrever para mim? Vamos lá, programa@carlospitti.com. programa@carlospitti.com. Pitti com dois T e o Y, tá bom? Ou via Twitter, manda lá. É @carlospitti, @carlospitti no Twitter, tá bom? Agora tem a Miroca trazendo as fofocas dos artistas. Fala, Miroca! Alô, alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Paraguai, alô, Carlos Pitti. Tô chegando aqui não com as fofocas, como você diz, mas com as notícias da semana. E sem dúvida, o assunto mais falado nessa semana foi o estado de saúde do cantor Pedro, filho do cantor Leonardo. Ele capotou com o carro na manhã de sexta-feira, dia 20, por volta das 6h30 da manhã, e foi arremessado fora do carro. Pedro fez um show em Uberlândia até quase as 4 da manhã e em seguida pegou a estrada. Certamente na ânsia de chegar mais cedo em sua casa, mas ao que tudo indica ele dormiu no volante. No acidente ele teve hemorragia no baço e edema cerebral. Depois já no hospital em Goiânia, em coma induzido, teve uma parada cardíaca e fez hemodiálise. Agora já está em tratamento no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo e felizmente melhorando. A mesma sorte não teve o cantor Elon, que com seu irmão fazia parte da dupla Elipe e Elon. Há cerca de 3 semanas ele morreu em um acidente na rodovia que liga sua cidade natal, Criciúma, a Orleans. Ele estava acompanhado do guitarrista de sua banda, também voltando de um show. Gente, eu quero comentar aqui que os fãs que veem seus ídolos brilhando nos palcos esquecem que por trás do artista há uma pessoa que não pode ficar doente, não pode ficar indisposto, tem sempre que estar sorrindo, animado, pronto para os fãs. Eu acompanho de perto a carreira do cantor Carlos Pitti e muitas vezes viajamos de madrugada sim, para dar conta dos compromissos. E o perigo nos cerca. Já viajamos com frio, com sol escaldante, sob chuva torrencial e até já rodamos na pista mais de uma vez. Mas tudo em nome da arte e do amor à profissão. E quantos outros artistas já perderam a vida ou se acidentaram nos últimos tempos? Valorizem seus artistas e respeitem o ser humano que está por trás deles. Mas como a vida continua, vamos lá. Chegou às lojas na semana passada o novo CD de Zezé Di Camargo e Luciano, 20 anos de sucesso. O projeto traz 14 faixas, sendo 6 inéditas que foram gravadas em estúdio e as outras 8 tiradas da gravação ao vivo. As regravações de sucesso da dupla vão ficar mesmo só no DVD. A única participação do CD é da Paula Fernandes. O DVD sai no comecinho de maio, antes do Dia das Mães. E por falar em Paula Fernandes, ela lançou essa semana sua nova música de trabalho, Eu Sem Você, que é uma composição dela com o Zezé. Parceria que deu muito certo no ano passado com a música Pra Você, a mais tocada nas rádios brasileiras em 2011. Essa música nova vai fazer parte do novo álbum da cantora, que está com lançamento previsto para o mês de maio também. Gente, o programa Carlos Pitti chegou essa semana a 90 emissoras transmitindo em rede o nosso programa. E eu quero mandar um abraço especial lá para Portugal ao amigo Carlos Bonaparte da rádio Antena Web. Você é muito gente boa, viu? Aí essa semana teve no Country Beer, uma casa de shows tipicamente country no centro de São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, lançamento do CD Anderson e Alisson e Amigos. Uma das faixas é do Carlos Pitti cantando sua composição Para Gadá. Mas tem muita gente boa também que já passou por aqui. Marcos e Edu, Rodrigo e Santa Fé, Luiz e Leandro. Ah, e muitos mais. Nós fomos. Quer ver como foi a festa? Breve você vai ver toda a reportagem no site www.carlospitti.com e no site que nós estamos lançando justamente com os vídeos das baladas, no www.tvcp1.com. É mais um site para você acompanhar e conferir todos os shows do Carlos Pitti e as baladas de São Paulo. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Minhoca? Vambora! Ora, em vez da gente curtir as músicas que eu componho, e eles gravam, você ouve aqui. Victor e Matheus, composição minha, Beija, Beija, Flor. Programa do Carlos Pitti. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor.